a observação, evidentemente, de todo o capítulo 4, que eu não li todo o capítulo, mas do versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Este é o versículo 7 do capítulo 4. Bem, agora vamos aos outros versículos que lemos, até onde couber. Mas é preciso ler o Apocalipse cada vez que nós o explicamos, mesmo que tenhamos nos mantido no mesmo capítulo, porque essa leitura é importante para a fixação nas nossas mentes, nos nossos espíritos, do texto. Senão a gente se distrai, porque a gente está acostumado a estar lendo tanta coisa frugal por aí, que são palavras diferentes, colocações diferentes, porque esta é a expressão de fatos que estão para acontecer, mas cujo registro está para acontecer no plano finito que habitamos, mas cujo registro já se encontrava, mesmo antes de João Evangelista tê-lo visto, no plano espiritual, numa dimensão que não conhece as limitações nossas de espaço e tempo. Eu me lembro Immanuel Kant dizendo que o tempo é a grande mentira dos homens, e o espaço também. Antigamente levava-se meses para vir da Europa para a América do Sul. O espaço era esse mesmo espaço que a gente transpõe hoje. Mas vocês viram como o tempo diminuiu? Hoje você vai em 10 horas, 11 horas, amanhã você irá em uma hora. Bom, mas vamos aqui à matéria. Ficou claro que temos que vencer essa diferença que existe entre esse plano finito, onde os fatos estão se dando, e o Apocalipse é uma coisa que vai acontecer, ele vem acontecendo desde que o mundo é mundo, não desde há 2 milênios. Com as coisas que estão, que vêm lá de cima, onde espaço e tempo não existem. Pelo menos como nós os conhecemos. Vamos lá. Eu chamei logo a atenção de vocês para este fato. Depois destas coisas, olhei. É o versículo 1 do capítulo 4. Depois disso, olhei. Ou depois dessas coisas, ou destas coisas, olhei. Que coisas eram estas? Ou essas? A apresentação das 7 igrejas da Ásia. Vocês se lembram delas? Eu já expliquei que as 7 igrejas da Ásia, elas não representam apenas aquelas cidadezinhas que hoje não tem quase expressão no mundo, desapareceram. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 1, versículo 11, está na visão de Jesus glorificado. Lá está a relação das 7 igrejas que estão na Ásia. Hoje, o que é que elas representam? A religião, a filosofia, a política, a economia, a matemática, a física, a química, a arte, os desportos. Porque Jesus fala a todas essas expressões do conhecimento e da ação humanos. O rebanho de Jesus não é formado apenas pelas criaturas, mas pelas ideias que elas expendem. Por isso que eu disse, quando no capítulo 1 nós lemos: eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram ou trespassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 7, capítulo 1. Quando nós dizemos Jesus vem sobre as nuvens, esse fato não fica restrito apenas ao entendimento literal. Jesus vindo realmente sobre as nuvens. Não há nenhuma dificuldade para ele que andou sobre as águas. Foi para Pedro, o apóstolo, que também andou sobre as águas, mas de repente temeu e começou a afundar. Se Jesus não lhe estende as mãos, Pedro teria morrido afogado. O problema está na falta de fé. Por isso é que eu gosto de falar aos simples, porque eles têm fervor na alma, têm amor, portanto, tem vida. Vir Jesus sobre as nuvens significa elevarmos tudo isso que nós vemos na representação das sete igrejas e nas outras páginas do Apocalipse à altura da sabedoria do Cristo. Ele vir sobre as nuvens significa a sublimação de tudo isso. Porque o evangelho não é lorota, pessoal. É coisa muito séria. Há muita gente, jornalistas, radialistas, como eu, sou jornalista, radialista, escritores, gente do pensamento criador, gente muito bem intencionada até, mas que se dá mal quando lê o Apocalipse, porque quer entender o Apocalipse pelos fatos que vê todo dia acontecer no mundo. Pelos fracassos, pelas falências de grandes ideias, pela queda de ideologias que eram o norte de muita gente, que escreveu muito sobre elas e de repente, por onde estão? Mas eram coisas criadas pelo ser humano, que geralmente se inspira num Deus humano, antropomórfico, aquele que eu li nos versos de Zarur, que no final acaba com a própria vida porque era um Deus sem divindade nenhuma. Para entender essas coisas espirituais, em primeiro lugar, temos que observar São Paulo apóstolo, que diz que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Depois entender que Deus não é um homem, não tem forma, é o Deus divino que o próprio Zarur define muito bem num poema que tem justamente este nome, de Deus divino. Então lá vem Jesus sobre as nuvens, e ele vem lá da direção do trono de Deus para nós. Significa que devemos elevar o nosso espírito, libertarmos-nos das coisas que nos constrangem, porque nos constringem, quer dizer, nos amassam, nos sufocam. Abrimos os olhos do Espírito para entender o Apocalipse, que é uma riqueza sem medida. É preciso que todos percebam que o Apocalipse é uma instituição divina que desce à Terra e vai influir sobre a política, sobre a religião, sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre a arte, sobre o esporte, mas ele tem que ser entendido segundo aquela qualificação que João Evangelista dá a Deus. Deus é amor. João aprendeu isso com Jesus. Deixou para nós um novo mandamento. E diz, se não seguirmos aquele mandamento, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Não poderemos ser reconhecidos como seus discípulos. Está no versículo 35, do mesmo capítulo 13 do Evangelho segundo João. O versículo 34, amai-vos como eu vos amei, eu já expliquei, é a lei. O 35 é o entendimento da lei, a compreensão da lei. Se não nos amarmos como Jesus nos amou, babau. Mas vamos lá. Depois dessas coisas, olhei. Que coisas? As sete igrejas da Ásia, que não têm aquele entendimento restrito que alguns pensam que elas têm. Somente aquele povo que estava naquelas cidades. Há muita coisa simbólica aqui. Elas hoje são a ciência, a religião, a filosofia, a política, o esporte, e por aí por diante. Ali está, naquelas igrejas, o que não devemos fazer com a ciência, a religião, a filosofia, a política, a economia, e aí por diante, com a arte, com o esporte. Esporte é vida, não violência. Depois destas coisas, olhei, as coisas eram as sete igrejas da Ásia. Vocês têm que passar sempre pelo texto. Porque depois dessas coisas, que coisa. E às vezes vocês passam por cima e não tinham percebido. Leem, depois dessas coisas e vão adiante. Você tem que saber que coisas são. Agora vocês sabem. Não pode passar por cima. Isso não é bom para quem está estudando um texto de tamanha profundidade, beleza e divindade como o Apocalipse, que só apavora os criminosos ou os renitentes na ideia de que o Apocalipse é uma coisa idiota, é um troço que apavora como apavorou os habitantes do ano 1000, aquela coisa toda. Eu já li aqui sobre esse assunto. E o mundo não se acabou. Não vai acabar, pessoal. Ele se transforma. O mundo é como teatro. Como diz a Fernanda Montenegro, perguntaram uma vez a ela, a grande Fernanda Montenegro, artista brasileira, Fernanda, a família vai acabar? E ela respondeu, a família é como teatro. Estão sempre dizendo que vai acabar, ele está por aí. Irmão, pai, o mundo vai acabar? O mundo é como teatro. E como a família? Estão sempre dizendo que vão acabar. O mundo, o teatro vai acabar, a família vai acabar. E essas coisas vão continuando, graças a Deus. Isso não é uma brincadeira. Para quem está estudando um texto como esse, como o Apocalipse, do qual depende a salvação de cada um de nós, não se trata de palhaçada nem de brincadeira. Você se lembra daquele filme, O Dia Seguinte? The Day After. A certa altura aparece um jovem oficial no avião, lá do chefão, que manda explodir tudo, né? E o jovem fica dizendo assim, isso não é um exercício, isto não é um exercício, isto não é um exercício. Como quem está dizendo, ah, o pau vai comer mesmo, hein? Eu estou falando sobre isso que de vez em quando me perguntam, mas o Apocalipse, ó pai, o mundo vai acabar então? Por causa do Armagedon, aquela coisa toda. Já houve vários Armagedões e nós continuamos aqui. Só que o Apocalipse, como diz aquele jovem lá, também não é um exercício. É um exercício assim passageiro para a nossa inteligência material e espiritual. Mas ele é para valer. Aliás, voltando ao assunto do fim do mundo, que tanta gente fala aí, e a religião de Deus nunca disse que o mundo iria acabar-se. Quando me perguntam sobre a Terceira Guerra Mundial, o que é que eu respondo? Vocês vão se lembrar. Costumo dizer mais ou menos assim. Uma sociedade que já suscitou duas grandes guerras é ameaça constante para uma terceira. E nem, eu completo, e nem precisa de interpretação terrorífica do Apocalipse. Alguns interpretam o Apocalipse como se fosse um horror. É um livro de grande felicidade que anuncia a volta de Jesus. Mas há tanta coisa lá que pode apavorar um ao outro. Mas e o livre-arbítrio? Quem semeia ventos colhe tempestade. A culpa não é do Apocalipse. Pelo contrário, o Apocalipse é um aviso. Eu me lembro do Clemenceau, aquele famoso primeiro-ministro francês, dizendo, se não me engano, em Versalhes, dizendo: esta é a guerra que termina com todas as guerras, ou para terminar com todas as guerras. Depois veio uma porção de guerras. Elas estão no coração das criaturas, é ali que tem que ser apagadas. Daí a necessidade de se desarmar os corações. Meus amigos e meus irmãos, tudo pode acontecer nos destinos humanos estabelecidos por nós, seres humanos. Não reclamem do Apocalipse, reclamem do mau uso do livre-arbítrio que Deus nos concede. Basta lembrar que há quem lê A Caminho da Luz, do velho Emmanuel. Quantas vezes Jesus desejou fazer do Império Romano um servidor do seu plano de implantação mais rápida do seu reino na terra. Isso vai acontecer ao toque da sétima trombeta. Vocês sabem, o reino dos homens tornar-se-á de Deus e do seu Cristo. E lá nós vemos que o divino chefe do planeta não conseguiu, ele respeita o livre-arbítrio. Naquela altura não conseguiu, e ainda hoje vem tentando. Porque deixou então os romanos teimosos cumprirem lá seu próprio destino. Lá no A Caminho da Luz, página 102, Emmanuel, lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhe as energias. Que força devastadora derrubou todas as estátuas gloriosas de virtude. Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho de amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando num mar de lodo sanguinolento. Vocês conhecem bem o Império Romano, que teve muita força, mas a força da espada, né? Houve lá muitos filósofos, muitos pensadores, e que geralmente acabavam mal, como aconteceu com Sócrates na guerra, muita gente na Idade Média e até hoje, numa época que alguns chamam já de pós-moderno. Bem, eu vou parar por aqui. Nós veremos na continuação do capítulo 4, João pasmo observando uma porta aberta no céu. Ele tinha que usar a linguagem humana para relatar o que via. Mas vocês, eu sei, estão gostando. Que a paz de Deus esteja com todos. Deus está presente.